Mesmo estando tão longe, não consigo te esquecer. Essa é pra você. Quem sabe um dia ouça, também pode ser que não. O que vale a intenção? Hoje o que eu mais quero é ver o seu sorriso, sentir todo o teu brilho. Nem sei como você está, espero que esteja bem. Essa canção. Se está vivo ou se está morta, rebelde ou pirofeira, o que te deu na telha? Não conseguia enxergar o bem que você me fazia. Hoje faço terapia. Ou se sinta-se feliz, pois foi pra você que abriu. Ou sai prece, atenção, atenção. Foi pra você que eu fiz essa canção.